Só não me espere que eu não presto. Sinto muito em ter que te avisar assim. Eu tô perto. Dessa vez eu não vou te procurar. Dessa vez eu não vou querer te escutar. Nem deve ter noção do mal que fez pra mim. Por isso eu não quero te encontrar. Eu vi maldade no seu olhar. Eu vi você jogar tudo fora. Eu vi você querer ser melhor. Com a força de quem engole o mundo lá fora. Me joguei no tudo ou nada. Tu tem que tá preparado. Minha morena do beijo molhado. Tu tem. Paga o pecado. Eu sei, nossa folga merece até replay. Vai lá comigo, tu sabe que eu sei. Ela foi embora, eu nem acreditei. Mas foi melhor pra nós dois. Ei, fica no liga, liga depois. Sempre a conversa muda quando estamos sós. Um papo só a dois. Desse ciúme bobo de homem e mulher. Eu não quero te iludir. Eu não vou te machucar. Ei, mas devo admitir que você se resume a tudo ou não. Eu não quero te iludir. Eu não vou te machucar. Ei, mas devo admitir que você se resume. Se resumia tudo ou nada. Se resumia tudo ou nada. Se resumia tudo ou nada. Tudo ou nada. Oh, sinceridade. Assim foi bem melhor pra gente. Tá ficando tarde, por que que eu devo me explicar se você nunca entende? Fiz minha parte, mas prefiro seguir sozinho daqui pra frente. Ela foi covarde, sempre vai ter alguém que brinca com o que a gente sente. Eu tô rodando o mundo, fazendo tudo aquilo que eu pensei que nós faria juntos. Final das contas, nossa história valeu menos que meu story de 15 segundos. Me disseram que ela valia nada, duvidei, me enganei. Bati de cara, fui de peito aberto de madrugada. Eu tentava esquecer de tudo, mas não adiantava. Sinto saudade, pena que não deu certo. Faz parte. Não ter mais ela por perto. Agora nós tá de nove. Ela tá onde? Quero te ver bem. Só que bem longe. Eu não quero te iludir.